paz do Senhor. Contam que dois vizinhos, muito pobres e passando necessidade, um deles ganhou uma pedra grande de ouro. Foi lá no fundo do seu quintal, enterrou e ficava lá desenterrando todo dia, olhando, enterrava, olhava todo dia e assim fez por um ano. Até que um outro vizinho foi lá, percebeu, tirou aquela pedra de ouro e colocou uma pedra, uma rocha. Quando ele percebeu, começou a gritar, a espernear. Aquele vizinho disse: olha, você tem, mas não usa. Eu dei para o seu vizinho pobre e ele está fazendo bom uso dessa pedra de ouro. Assim é a parábola dos talentos. Aquele que recebeu um só, ele enterrou. E os dois perderam. Foi dado para outro que soube muito bem usar. Olha, você tem um talento. Cuidado para não perder. Use-o na causa de Deus. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.